Papa Oscar será vetorado agora para o sequenciamento. Controle de Salvador, Altan 3152, boa noite. Decolagem Pouso 16, controle 19, decimal 35. Fala, proa, por favor. Papa Oscar, voe na proa 130. 130, ótimo. Descendo a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 14 nós. Descendo a decolagem, 4. Tá livre, é contato. Livre, reporta de bom no meio da quadra. Uno 405, decola o Zuno 8, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, 1405. Autorizado ILS, reportará no localizador, total 9907. Guarde, Papa Oscar. Controle Salvador, boa noite, algum no 405. 405, contato radar, subo 360. Acendendo 360, 405. De Papa Oscar, ele é esse Zulu. Prato, Zulu. De Papa Oscar, curva direita para a 170. Direita 170, Ilha Papa Oscar. Salvador, boa noite. Corra 076 da Gol, está cruzando do vento. O 076, chegada a Cali, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 102, Gil Nascari, 0, 7. Você tem que analisar se você vai conseguir prosseguir até o campo em condições visuais. Tá ok, então prossiga pelo litoral. Tá avistando aí o litoral? Prossiga pelo litoral até a próxima buraquinha e será transferido. 1.500 ou 1.000 pés. Ok. Chame Recife, frequência 2685. 2685, chamando Recife, outra 3152, boa. Paulo Salvador, Gol no 604, Tartax, COB 174, autonomia de 3 horas e 37 minutos, alterna Recife. Livre táxi para o Pão de Espera da 28, ingresse na Juliette Alfa, quando lá chame torre 18 meia dúzia, no 604. Livre táxi, Juliette Alfa, no Pão de Espera, 18 meia, gol no 604, boa noite. Livre táxi. A intenção do Oscar seria prosseguir para 197. Estimativo, se eu tiver condições de prosseguir já para a terra do vento da 17, tudo bem. Se for manter o litoral, manter a velocidade. A gente vai manter aqui a velocidade e está completamente visual, prosseguindo para o vento da 17. Sente, chame a torre 18-6. 18-6, graças, uma excelente noite. Uma parada. Boa noite. Boa noite, Marcelão. Estabilizar o total 9907. 9907, torre 18-6. 18-6. Gol 1-0, corrijo. 1-4-0-5, chame Recife agora, frequência 3325. 3325, boa noite, 405. Com a prosseguir. Ingressando na perna do vento da 17. 1-0 para a Oscar, só confirmando, vai ingressar na perna do vento da 1-0, não é isso? Para prosseguir para a final da pista 17? Afirmativo. Ok, então mantenha a perna do vento da pista 1-0, reporte para girar a base pela esquerda para a final da 17. Rebotará girando base pela esquerda para a 17 e depois. Torre Salvador, total 9907, final, baixado, travado, avistando. Total 9907, uma boa noite. Tráfego avistado, pista livre tem autorizado pouso, vento 200 graus. O vento está variando de 10 a 18 nós e o ajuste 1-0 no 5. 7, 10 a 18 nós, 1015 o ajuste, total 9907. Fechou. Salvador, 6747 para o puxa acionamento na 4. Portão 4 autorizado, reporte para o táxi 6747. Reportará 6747. Salvador, Europa 083, boa noite. Salvador, boa noite, Europa 083, how copy? Europa 083, repeat arrival, clear descend at 2000, QNH 1015. Repeat arrival, clear descend 2000, 1015, QNH, Europa 083. Delta 1-9907, no solo aos 26, ao livrar a penúltima à esquerda, chame solo 121-9. Taxi Resgate 6747 com 113 a bordo, 4 horas e 10 ao pé na Galeão. Sente, aguarde para iniciar o táxi. Após a passagem do cargueiro 727, que está livrando ali a cabeceira, ingressar no pátio 3 será liberado, ok? Aguarde para iniciar o táxi. Aguardando, Resgate 6747. Total, siga em frente, ingresse segunda, sua direita, na Juliette para o pátio 3. Fica atento ao sinalizador naquele pátio, total 9907. Afirmativo na Juliette, ingressando no pátio, atento ao sinalizador, total 9907. Alô, boa noite, né? 13 no 3? 13 no 3, Salvador. Poderia confirmar qual que é a saída para São Paulo, por favor? Só um instantinho. O 6747, pode prosseguir em frente agora, contorne a ilha à sua direita, ingressando na Alfa em direção ao ponto de espera do 28. Quando lá, chame a torre em 118, 612 e 6747. Pela Alfa, ponto de espera do 28, 118, 612, objeto 6747. Correto. Sanar 613 no 13, sua saída para São Paulo será com decolagem da 28, você efetuará o perfil da saída agora na radial 259 de Salvador até 80 milhas, quando então você voará direto à posição EDES, ou Sanar 613 no 3. Gente, então a saída Gole, radial 259, por 50 milhas, confirme? 80 milhas, 80 milhas, ok? Depois vou direto à posição EUTS, lá no limite da FIA, Recife, Brasília. Sim, então 259, 80 milhas EUTS, obrigado. Autorizado ILS. Autorizado ILS, 076. Total, se o solo for 3-0, livre táxi à direita, 4-5, estacionar livre frequência. Ok, gente, pode fazer o backtrack e apontar para o seu livro. Autorizada, roda para o ISC 50. Decola 28, perfil da saída Gole até 80 milhas, na radial 259 até 80 milhas, depois voo direto à posição EUTS. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.612. Seu código transponder 5540, Ocean Air 6303. Ocean 6303, autorizado Guarulhos, São Paulo, nível 360, Upper Whisk 50. Decola da 28, subida Gole. Deve manter a radial 259 até 80 milhas do VR Salvador, após PROAD EUDIS. Transponder 5540. Controle 1935, torre 186. Fome, ponto, puxa, estacionamento 63 no 3. Chamaremos. Controle Salvador, boa noite, Tan 3305, passo 210 para o 150, informação X-Ray. 2305, desça para 2000 pés na proa de Cali. Ajuste no 015. 2000 pés, proa de Cali, 1015, 3305. Alpha 083 clear, last final approach, QNH 1015. Europa 083 is clear for last runway 28, direct for final approach. Europa will call establishment. Estabilizado no INS, passando o ZAN agora, o voo, 076. 076, chame a torre, 198, decimal 6. 076, 076. Salvador, boa noite, objeto 6747, considera da 28, pronto. Objeto 6747, boa noite. Há condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado alinhar e decolar sem parada, pista 28, vento 210 graus, 149. Alinha e decola sem parada, 6747. Gol no 604, decola 35, controle 119, decimal 35. Controle 109, 35, boa, gol no 604. Boa. Torre de Salvador, 076, está passando o inferno da 28, baixado, travado e avista. Gol no 076, boa noite, tráfego agora avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre número 1 para Pouso, informa aeronave 737 para iniciar a corrida de decolagem, vento 210 graus, está variando de 10 a 20 nós, ajuste 105. Ok, aguardando a pista. Controle Salvador, Azul 4209, boa noite. Boa noite, 4209, desse mantenha 3 mil pés, aguardando o vetor para a sequência nela. Está na proa de Apite, desce para 3 mil, aguarda vetor, Azul 4209. Gol no 076, pista livre, está autorizado pouso, vento 210 graus, 1.4 no momento, mas fique atento à rajada, de 10 a 20. É 076, livre pouso, na 28. Webjet 6747, decola aos 36, controle 119, decimal 35. 109, 35, 67, 47, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747, passa 1.600. 6747, contato radar, suba ao 340. 340, 6747. Azul 4209 para o sequenciamento, curva esquerda para o A190, reduzindo para 250. Esquerda para o A190, reduz para 250 nós, Azul 4209. Para 3305, tem condições de interceptar CAR e interceptar o ILS? Afirmativo, 3305. Ok, autorizado ILS, reporte quando no localizador, ajuste no 0 no 5. Samará estabilizado em ILS 3305. Salvador, Repes 083, fully established ILS 28. Repes 083, call tower frequency 18.6. 1186, with tower, bye. Salvador tower, Repes 083, ILS 28. Europa 083, traffic site, clear to land runway 28, wind 200 degrees on 4 knots. Altim Center 1015. Clear to land runway 28, will you please cough in if the runway is wet or dry? It's dry. Thank you. Azul 4209, autorizado até 2.000 pés. A 2.000 pés, continua da 22.014, Azul 4209. 1.015. O 4209, prepare para voar os danos. Prepare o ZAN. O ZAN, Azul 4209. Voo 604, Recife 12685. Recife 12685, voo 604. Azul 4209, dá presente, autorizado ZAN, reduzindo para 220. Proadio ZAN, reduzindo para 229, Azul 4209. Web 6747, chame Recife, frequência 13325. 3325, 6747, boa noite. Boa noite. Europa 083, on the ground at Virtue, and Techno Ground, 121 Decimal. Ottawa 9 with ground 083, and for your information, we have at least 20 knots from the left in the landing position. Okay, roger. Some other ground, rep 083, 182, leave the first to the left side of taxi by Alpha and Juliet, gate number 11. Alpha and Zulu to number 11 at the end of the runway, rep 083. Limp 55 no 5 na escuta. Limp 55 no 5 na escuta. Salvador, muito boa noite. Trip 5505 para Maceió aqui. 5505, boa noite. Contato radar 56 milhas, nordeste de Salvador. Desça para 2 mil pés, chegada de pitch, reporte localizador, ajuste no 0 no 5. Chegada de pitch, reportará localizador, trip 5505 no 0 no 5. The second of the left and Juliet intersection and changing stand number 10, 10, opposite to stand 10. Okay, we proceed to Juliet for stand 10, rep 083, is that okay? Okay, that's right. The second of the left and then Juliet and total number 10. Okay, Juliet and then 10, rep 083. Na ILS, pista 28. 3305, boa noite, completa de aproximação, reporte avistando, tráfego ainda não avistado, é o número 1 para pouso. Vento 200 graus, variando de 10 a 22 nós e o ajuste no 0 no 5. Gente, o 3305 vai chamar avistando, autoriza livrar pela última interseção? Sim, pode prosseguir, ok? Só agilizando, nós temos um tráfego aí, a sua retaguarda está aproximadamente umas 6 a 7 milhas. Mas pode prosseguir para pousar na final e 200 graus de través. A aeronave, a última aeronave pousou, disse que era um vento forte aí de través esquerda. 7, 3, 3, 0, 5.